que é a vitória do Santa Fé jogando contra a Independente na Argentina por 1-0 pelas quartas de finais da Sul-Americana. E aqui à minha frente está Gustavo Yuzzi. Boa noite, Gustavo. O que você traz pra gente? Boa noite, Tampelini. Boa noite, ouvinte. Meu destaque hoje vai para a torcida do Palmeiras, que já esgotou os ingressos do setor norte para a partida de volta das semifinais da Copa do Brasil contra o Fluminense. Jogar um quarta-feira no Allianz Parque. Aqui à minha direita está Marcos Veloso. Boa noite, Marcos. Boa noite, Tampelini. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai para o Doriva, que busca no final de semana conquistar a primeira vitória no comando de São Paulo. E aqui do meu lado está ele, Guilherme Souza. Boa noite, Gui. Qual é o seu destaque? Boa noite, Gabriel. Boa noite, caro ouvinte. O destaque vai para o confronto entre Corinthians e Flamengo, a Bota de Guerreiro, Arena Corinthians. Vai dar o que falar, mas então já vamos começar falando do Palmeiras. Então, Flavião, solta o hino do Verdão. Quando surge ao viver. Palmeiras que joga amanhã no Pacaembu, não, no jogo não vai ser no Allianz Parque, porque terá shows, né, no Allianz. Palmeiras Esporte, às 9 horas no estádio Paulo Machado de Carvalho, o meu, o seu e o nosso Pacaembu. E para você, Matheus, Palmeiras vem como favorito? Como favorito, sim, pelo fato de jogar em casa, no Pacaembu, mas ainda em casa, e acredito na vitória do Palmeiras, sim, mesmo focado na Copa do Brasil. Eu acho que o Palmeiras também é favorito amanhã, mesmo não jogando no Allianz Parque. O Sport vem melhorando, meteu 4 no Atlético Mineiro no último fim de semana, mas o Palmeiras dentro de casa, mesmo no Pacaembu, vamos considerar em casa, o Palmeiras é amplamente favorito. Também acho que o Palmeiras é favorito, só que o Sport briga por G4, então se o Palmeiras vacilar, pode acontecer uma surpresa. Também acho que o Palmeiras é favorito. O último jogo no Pacaembu contra o Grêmio, o Palmeiras ganhou. Mas eu acho que não vai ser um jogo tão fácil, tá? Porque o time está devendo uma boa atuação em casa faz um bom tempo. E talvez o time vá mesclado, né, com os times reserva, já que, como o Gustavo Yuzzi falou, quarta-feira tem a decisão para o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. Lembrando que o Palmeiras perdeu o primeiro jogo no Maracanã por 2-1, mas a situação não é tão incômoda assim. O Palmeiras, a escalação do time do Verdão deve ser Praz no gol. Na lateral direita, João Pedro. Os zagueiros, Jackson e Leandro Almeida. E na esquerda, João Paulo. Os volantes, Thiago Santos e Matheus Salles. No meio, Rafael Marques, Alione e Mouche. E na frente, Cristaldo. Para vocês, é o time ideal, mesmo mesclado? Tem alguns jogadores que podem chamar a atenção. O Alione, que vem conquistando sua vaga de titular, será o principal destaque do time, ou o Cristaldo, que vem fazendo alguns gols importantes, Gui? Por essa decisão quarta-feira, eu acho que o Cristaldo pode dar conta do recado, sim. Acho que é um time que o ideal, assim, se você pegar um jogo qualquer, acho que não seria o último ideal, mas nesse momento eu acredito que seja a melhor opção, até porque o Palmeiras, se tomar um gol no Allianz Parque na quarta-feira, vai ter que precisar muito de 2 gols, né, para levar para os pênaltis. Então eu acho que tentar propor os titulares, principalmente os atacantes e os defensores, eu acho que pode mesclar um pouco mais no meio campo. O Palmeiras, que quarta-feira tem aquela chance de se classificar para a final da Copa do Brasil, que é o caminho mais curto para a Libertadores. E eu acho que o Marcelo Oliveira faz certo, sim, poupar jogadores. É muito mais importante o jogo de quarta-feira. O Palmeiras, com uma vitória de 1-0, se classifica. E não vai esse time que você falou, Tampelini, eu não considero um time fraco do Palmeiras, não. Eu acho que vai dar trabalho para o Sport. E é mais uma chance aí para o Cristaldo tentar se consolidar no ataque. E o Sport, que não é um time ruim, né? Está brigando pela Libertadores, está na nona posição com 46 pontos, apenas 3 atrás do Santos, que já é o quarto, o primeiro time no G4. Para você, Marcos, o Sport, por jogar com o time titular, assim, pode dar um trabalho para o Palmeiras com o time meio mesclado ali? Pode surpreender. O Sport vem de uma vitória bastante expressiva contra o vice-líder Atlético Mineiro e pode chegar a surpreender os time mesclado do Palmeiras, sim. Mas acho que o favoritismo mesmo fica no Palmeiras, sim. Fica mesmo com o time mesclado. Mesmo com o Diego Souza, André, o Marlone, o Hernani, ainda da Palmeiras? Acredito que o Sport tenha reais condições de complicar por causa do time do Palmeiras, que vai mesclado. Mas ainda aposto no Verdão, talvez no Rafael Marques. Vamos então chutar alguns placares aqui para você, Matheus. Quanto que vai ser o jogo? Acredito em 2-1, Palmeiras. Gustavo? 2-1, Palmeiras. E o Marcos? 1-1. E o Gui? 0-2, Palmeiras. 3-2? Eu acho que esse jogo tá. Eu acho que vai ser Palmeiras também. Mas 2-1, de virada. Palmeiras vai sair atrás do placar. Sofrido. Oh, e até falou que vai fazer o gol. O Diego Souza vai fazer pro pro Sport. Ele vai comemorar assim contra a torcida do Palmeiras. Vai provocar, porque ele jogou muito no Palmeiras em 2008. Aí depois o Alione vai fazer um gol aos 37 do primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, logo aos 13 minutos, o Cristal vai fazer um gol de cabeça num cruzamento ali de escanteio. Foi preciso, hein? Guardei minhas palavras bem completo. É isso que vai acontecer no jogo. E esse confronto contra o Fluminense na quarta-feira pode ter uma novidade no time do Palmeiras. O Robinho, que é o jogador, o volante, né? Volante meia ali do Palmeiras. Pode ser que ele volte, estava machucado, pode ser uma novidade já na quarta-feira. Para vocês, ele entrar já nessa semifinal, no jogo mais importante do Palmeiras no ano até agora, será que é muito risco assim ou o Marcelo Oliveira deve arriscar mesmo? Bom, eu acho que nesse momento acho que ele tem que arriscar, até porque o primeiro tempo do jogo do Maracanã, o Palmeiras foi muito ruim, ele vem sofrendo nesse setor do campo, nesse de volante. Acho que pode arriscar sim, mas sem forçar o jogador. Talvez, dependendo da situação, no segundo tempo, talvez, como o jogo estiver, eu acredito que ele pode apostar sem o Robinho. Eu acho que ele pode apostar, mas não sei se para iniciar o jogo, porque o Palmeiras, mesmo tendo jogado, como o Guilherme falou, o primeiro tempo mal com o Fluminense, jogou, no segundo tempo melhorou, teve até mais posse de bola, mas acredito que aqui no Allianz Parque o Robinho deva começar no banco mesmo. E é isso. Eu acredito que o Palmeiras seja superior e não precisa dele. O elenco que o Palmeiras precisa, que o Palmeiras tem, é necessário e o resultado que precisa também não é tão grande. 1-0 só já classifica o time. Sim, é o que vale o gol fora, bem importante. O gol do Zé Roberto com aquele pênalti duvidoso, a gente discutiu isso ontem, né? Então, o Palmeiras, não, a situação não é tão desastrosa assim como alguns pensam, apesar do placar reverso. Fala, Matheus. Então, eu concordo com o Marcos também. Acho que ele pode pintar como opção para o segundo tempo, porque o Palmeiras é favorito e ele pode pintar como opção para o segundo tempo mesmo. E, Gustavo Wilson, eu pergunto para você. Agora, a gente falando também desses jogadores lesionados, já falamos do Robinho. Outro jogador do Palmeiras lesionado é o Cleiton Xavier. Hoje, chegou a 2 meses fora do Palmeiras, Cleiton Xavier, que veio como uma boa contratação, né, vista pela torcida e também pela diretoria do Palmeiras, só que para o lugar do Valdívia, né, que foi embora para os Emirados Árabes, mas o Cleiton Xavier se machucou e está há 2 meses parado. Para você, é um jogador que, se voltar, deve voltar algum dia aí, quem sabe esse ano, se voltar, já chega para brigar com a posição de titular? Eu acho que ele chega para brigar com a posição de titular, mas principalmente acho que ele briga mesmo com as próprias questões físicas dele, porque o atleta que se machucou, você falou que está 2 meses já fora isso. 2 meses. Eu acho que ele pode sim entrar como titular no Palmeiras, mas tem que ver se ele não vai ter problemas físicos, porque desde que ele voltou está complicado. Eu acho que seria importante a volta dele, porque o Palmeiras tem apostado muito em bola aérea, né? Eu acho que falta essa ligação do meio com o ataque. Eu acredito que ele seria uma boa peça, só que ele jogou bem alguns jogos, né? quando ele entrava no segundo tempo. Acho que a última partida boa dele que eu vi foi contra o Corinthians no Paulistão ainda, mas depois ele decaiu e agora com a seleção, eu não sei se ele já chega pegando por posição, mas eu creio que no bom ritmo, acho que ele pode ser importante sim pro Palmeiras. Aí o meio do Palmeiras aí com o Zé Roberto, jogaram bem, às vezes na lateral esquerda, mas também no meio, o Alione agora que eu citei, que vem se destacando ali no meio, é claro que às vezes ele joga de volante, mas às vezes também pelo meio campo. Deve ser um pouco difícil para o Cleiton Xavier, né, Marcos? O Cleiton Xavier pode ser considerado uma peça de reposição, mas não o titular absoluto do Palmeiras. Ainda mais com essa sequência de lesões dele. Parece o Christian Corinthians. Acho que não tão exageradamente assim, mas tá por aí mesmo. Bom, já falamos do Palmeiras. Palmeiras que joga amanhã, lembrando, contra o Sport, às 9 da noite, no estádio do Pacaembu. Bom, vamos pular o muro agora do CT da Barra Funda do Palmeiras. Vamos para o CT da Barra Funda do São Paulo. Então, Flavião, solta o hino do tricolor. Salve o tricolor paulista. São Paulo que joga no domingo contra o Coritiba às 5 da tarde, né? Agora pelo horário de verão, lá no Paraná. Para você, Gustavo Yuzi, é um jogo difícil para o São Paulo que ainda não conseguiu uma vitória com o técnico Doriva? Jogo difícil, o Coritiba precisa ganhar para tentar tirar um pouco a corda do pescoço lá de baixo. Para mim, o Coritiba é favorito para esse jogo, principalmente para o São Paulo ainda. Como diz o técnico Doriva, está bem descompactado. Eu também acho que vai ser um jogo difícil para o São Paulo. Primeiro porque eu acho que o Coritiba, dos que estão aí embaixo, eu acho que é o que tem mais chance, o segundo tem mais chance de sair. Então acho que pelo momento vai ser bem complicado. Acho que hoje o jogo é lá no Couto Pereira, São Paulo, acho que 2-3-1, 2-0. 3-1. Então e jogar fora de casa é sempre difícil. Então eu acredito que o São Paulo nem vai como favorito nesse jogo, mas não seria uma surpresa uma vitória do Tricolor. Eu também acredito na vitória do Coritiba, por estar jogando em casa, por precisar dos 3 pontos e também pela fase de São Paulo, né, que vai pensando no jogo da volta, mesmo que seja muito difícil a missão. Marcos, antes de você falar quem é o favorito, para você, esse tabu que existe entre São Paulo e Coritiba no Couto Pereira atrapalha um pouco São Paulo? Porque o São Paulo, é difícil São Paulo ganhar do Coritiba lá. O Coritiba é um time que sempre complica com o São Paulo, principalmente jogando fora de casa. A gente lembra que o São Paulo já foi eliminado pelo Coritiba nas semifinais da Copa do Brasil, lá no Couto Pereira, e ano passado também, no Brasileiro, perdeu uma chance de se aproximar do líder Cruzeiro na época, e agora vai de novo para o Coritiba em 2015, procurando a primeira vitória com o técnico Doriva. Você acha São Paulo é favorito ou não? Eu acho que o tabu atrapalha também, só que a fase do São Paulo é horrível e ele normalmente seria favorito contra o Coritiba, mas eu acredito num jogo difícil e uma vitória do São Paulo, assim, a primeira vitória do Doriva. Até porque o São Paulo já deve ter desistido da Copa do Brasil. Tá bem. Desistido acho que é uma palavra forte, né? Mas não vai ser complicado. Tá muito difícil agora pro São Paulo, acho que deve apostar no Brasileiro também. E pra você, Gui, o Gustavo Yuzzi falou pra gente que o Doriva chegou no São Paulo, só que o time tá descompactado ainda. Acha que o Osório, técnico, está jogando de uma maneira diferente, uma maneira distinta que a que o Doriva quer que o São Paulo jogue. Você acha que essa conclusão do técnico do São Paulo tem cabimento? Tem cabimento até a página 2, né? Eu acho que, como todo time, o técnico também tem culpa, mas para mim a principal culpa é da diretoria, não porque o Osório quis sair de São Paulo, mas por ter feito ele querer sair de São Paulo, né? Acho que esse foi o grande fator e agora tenta correr atrás do prejuízo. E esse jogo importante para o Coritiba é tão importante para o São Paulo também, porque uma derrota poderia se distanciar muito no G4 e estaria praticamente impossível se classificar pela Copa do Brasil. Então, o São Paulo ainda quer classificar para a Libertadores e ele só pode pensar na vitória. Nem empate fora de casa pode ser considerado um bom resultado. Eu acho que essa afirmação do time descompactado acho que procede, mas são estilos completamente diferentes. O Osório era um cara que põe um time muito ofensivo, o Doriva é um cara mais conservador. Por exemplo, no jogo contra o Vasco, São Paulo fez um gol e recuou contra um adversário que estava na lanterna do campeonato. Acho que isso é um absurdo, jogando no Morumbi. E agora, contra o Coritiba, tem que ver pelo menos se vai ter uma postura de igual para a equipe. Lembrando que o Pato treinou entre os titulares e também entre os reservas. Doriva querendo fazer um mistério, mas o Pato deve jogar como titular. E o Allan Kardec, que jogou contra o Santos, perdeu acho que uns 3, 4 gols feitos ali, podia virar o jogo. O Allan Kardec, que foi especulado no time titular agora para domingo, mas ele sentiu uma lombalgia. Então, talvez o Kardec está fora do jogo, mas a gente ainda não sabe. Lembrando que, para domingo, o Matheus Reis não vai jogar porque está suspenso, o Carlinhos e o Breno estão machucados e, como eu disse, o Kardec é dúvida. Então, a provável escalação do São Paulo será Rogério Ceni no gol, Bruno na lateral direita, Lucão, Luiz Eduardo e quem na esquerda? Quem? O Reinaldo, grande, esse é craque. Na volância ali, Rodrigo Caio junto com o Thiago Mendes, é uma dupla de volantes que me agrada, na minha opinião. Ganso e Michel Bastos na armação. Ou Michel Bastos ali como terceiro atacante, porque os outros dois atacantes serão Pato e Luiz Fabiano. Para você, Gui, é o time ideal? Eu acho que é o time ideal, não seria um bom exemplo, assim, porque o contra o Santos não deu muito certo, né? Se você parar pra pensar, mas acho que o Coritiba hoje está muito mais fraco, acho que pode sim. E o Doriva está tentando repetir o time, né? Ele mesmo falou que não gosta de rodízio, não gosta de mudar muito a escalação, então acho que se seguir nessa ideia pode ser uma boa sim, mas não deu muito certo contra o Santos. Quem sabe quando o Coritiba fora de casa dê mais certo. Eu acho que o time ideal seria com o Kardec no lugar do Isabel, que mesmo voltando de contusão, ele tem mais preparo físico e tem mais condição de jogar. Mais presença diária também. Mais presença diária. Bom, mesmo perdendo os gols que ele perdeu na quarta-feira, eu acho que a peça ideal ali no ataque é o Kardec, não o Luiz Fabiano. Então vai depender realmente da condição física dele, né? O que não pode é realmente ficar culpando ele pelos 3 gols, porque que não pode tomar 3 gols em casa, né? Jogando pela Copa do Brasil. E pra vocês, o Pato é titular mesmo? O Pato, que é artilheiro do time com 25 gols na temporada, é um bom número de gols, mas a gente sabe que o Pato tem aquele momento de que ele está fora do mundo, ele está desligado, fica passeando em campo, não faz muita coisa. Pra você, Gustavo Yuzi, o Pato é titular? Ah, eu acho que é, mas não sei, eu mudando um pouco de assunto, eu acho que não sei se a diretoria de São Paulo vai fazer proposta pelo Pato, porque isso que você falou dele ficar desligado em campo é... Eu não acho que vai pegar, será que o Pato vai sair mesmo? A gente vai falar isso já, só que com o Corinthians a gente vai discutir como que o Pato, se voltar ao Corinthians, que é o time dele, né, contratual mesmo, é o Corinthians, será que ele encaixa nesse time? Mas, na opinião de vocês, o Pato vai sair de São Paulo? São Paulo vai desistir desse jogador? Vai desistir. O preço que tem que pagar pro Pato jogar no São Paulo, que ele tá jogando ultimamente, é absurdo. O São Paulo não vai ter esse dinheiro e não vai investir no Pato. É, lembrando que o Corinthians tem 60% da posse do Pato. A multa agora está estipulada em 10 milhões de euros. 60% do Corinthians, ou seja, 6 milhões de euros. E 40% do Pato, ou seja, 4 milhões de euros. Mas o Pato não ia aceitar uma proposta de venda sem receber alguma coisa. Tanto é que ele falou isso na coletiva depois do jogo do Santos. Se não vier uma proposta boa para ele também, ele quer ser feliz, independente de onde for. O São Paulo perde muito sem esse jogador, se ele sair? Eu acho que perde, porque é um grande jogador, só que ele é um jogador inconstante, a gente nunca sabe o que esperar do Pato, assim como outro jogador de São Paulo, por exemplo, o Ganso, são jogadores que não têm uma certa regularidade, então é complicado. É, ele perde porque eu acho que o Pato não é aquele cara de chamar a responsabilidade, apenas dele ser decisivo no desejo de São Paulo. Eu acho que num time mais encaixado ele poderia ser muito melhor do que ele está atualmente. Eu acho que ele faz falta sim, mas eu acho que o problema do São Paulo não é se o Pato vai ficar ou não, eu acho que o time inteiro está com peças ou ruins ou em má fase. Eu acho que o São Paulo tem condição de achar uma peça de reposição à altura do Pato e mais constante e regular do que ele. Se não pegar uma punição daquela do Iago Maidana, né, aquele caso lá de adulteração na compra do jogador, mas quem sabe, né, o Centurion ele entra mais ou menos, já foi melhor. Lembrando que o São Paulo está em sexto lugar no Brasileiro com 47 pontos, 2 atrás do Santos, que é o primeiro no G4, e o Coritiba, o adversário do São Paulo no domingo, é o primeiro time na zona de rebaixamento em 17º, com 33 pontos. Fala, Gui. Nossa, bom, eu queria falar um pouco em relação ao Pato, assim, eu acho que ele não quer voltar pro Corinthians mesmo, mas ele também não tá com esse interesse todo de ficar no São Paulo. Acho que ele realmente quer voltar pra Europa, o Corinthians quer que ele volte pra Europa, mas o próprio presidente do Corinthians falou que se ele tiver uma proposta no fim do ano, vai ter que ficar no Corinthians até chegar na próxima janela. E já que você falou disso, obrigado pelo gancho, foi muito bom a cidade, parabéns. Flavião, solta o hino do Corinthians agora. Essa discussão do Pato, né, para não perder o fio da meada. Como o Gui disse, o presidente do Corinthians afirmou que não seria problema o Pato voltar a jogar pelo Corinthians. É claro que a primeira passagem dele foi quase pífia, né, não fez muita coisa, apesar de fazer 17 gols, é um bom número, mas ele não agradou muito a torcida e nem o próprio elenco do Corinthians. Para você, Gui, tem clima pro Pato voltar? Olha, eu acho que da torcida não tem, acho que poderia ter do elenco, sim, mas acho que a torcida e a própria diretoria não querem muito, porque o Pato ele não é um jogador que demonstra raça, né? A torcida do Corinthians gosta de jogador raçudo, jogador que corre, o Pato não é um jogador desse, apesar de, como você bem disse, ele fez 17 gols, né? Ele foi importante, mas ele não despertou essa paixão do corintiano. Acho que clima não tem, mas é aquela história, ele é profissional, né? Tá no contrato, se ele tiver que voltar, ele realmente vai ter que jogar pelo Corinthians e vai ter que esperar uma proposta boa para ele e pro Corinthians para ir para a Europa, que eu acho que é o que ele quer nesse momento. É como você disse, Gui, o Pato, para você, né, quando o Pato jogou no Corinthians, não era aquele jogador raçudo que corria. Mas, para você, Matheus, será que ele não jogava na posição errada no Corinthians? Porque no São Paulo ele mudou de posição, começou a jogar como ponta direita e rendeu muito. O Osório até falou que ele era um dos melhores pontas do futebol brasileiro, que sabe o futebol mundial, comparando até o Robin, o que eu acho um exagero, mas o Pato estava jogando muito bem mesmo, não comparado ao Robin, mas estava jogando muito bem. Para você, ele jogava na posição certa? Ele pode jogar agora não, ano que vem, né, no Corinthians, nessa mesma posição? Então, eu concordo em partes, porque na época o Tite acho que utilizava ele como substituto do Guerreiro. E quando ele era usado ao lado do Guerreiro, os dois em campo, eu acredito que o time rendia bastante, ou ainda que pela ponta. Mas eu acredito que vai outros fatores, como vocês comentaram, a raça, tudo isso envolve para a torcida e também para o clima do elenco. Pode falar. Mas então, acho que não vai só da posição. Ele funcionava bem às vezes no ataque, mas depende também do time que o Tite montava. O Pato vem mudando o discurso, já falando que é profissional e joga onde ele tiver que jogar. O Tite já falou que aceitaria ele de volta e no elenco atual ele jogaria na posição do Malcom, que querendo ou não é um dos jogadores mais irregulares do time do Corinthians, que mantém um nível todo jogo. Só corrigindo, é ponta esquerda, não é ponta direita, porque ele corta pra dentro e chuta com o pé direito. Então, o Pato jogando na ponta esquerda. O Gustavo Yuzi, pergunto pra você, meu caro colega de bancada. Será que um ataque com Pato de um lado, o Malcom do outro, e o Luca, talvez, né, porque veio agora e agradou até a torcida do Corinthians, e na frente Wagner Love, é um ataque melhor do que está agora? Dá pra temer esse Corinthians aí? Ah, o Pato é um ótimo jogador, mas aí fica naquela questão, né, que o Guilherme falou aqui. A torcida do Corinthians pede muito raça pelos jogadores que tem. E o Pato é um jogador tranquilo. Ele tem jogo que você pergunta onde que ele tá. Mas se for em questão de qualidade, do jeito que o Corinthians tá com o Jadson, o Renato Augusto, até o Wagner Love jogando bem, aí fazendo vários gols, acho que o Pato pode ser uma peça importante, sim. Mas depende muito da vontade dele também. É, eu acho que o principal fator dele não ser bem recebido, mas não ter um clima bom pra ele, assim, foi aquela história do pênalti do Grêmio, né? Que até hoje ninguém sabe porque ele fez aquilo. Então, isso aí, estou muito curioso do corintiano. Eu acho que por nome seria um ataque melhor do que atualmente, mas eu não sei se na hora do campo, ainda mais com essa pressão de fora, né, da torcida, se teria melhor desempenho. É, até porque o Corinthians está ganhando esse campeonato pelo meio campo, né? Então, se tivesse um ataque tão bom quanto o meio campo, talvez já tivesse ganho o campeonato. Então, eu acho que por nome poderia ser uma boa sim, mas na hora do como ver, eu não sei se seria a melhor opção. Para quem não lembra, esse pênalti do Pato na Copa do Brasil foi contra o Grêmio, né? Nas oitavas de final, se eu não me engano. Nas quartas. Nas quartas. No jogo na Arena do Grêmio, o Dida era o goleiro do Grêmio. E tava naquela disputa de pênaltis intensa. Agora é a vez do Pato, tem que fazer o gol, Pato. Vai, Pato. Partiu o Pato. Ele deu uma cavadinha. No Dida. No Dida, em cima dele. Né? O Dida só esperou a bola, agarrou ali. E boatos que teve briga depois no vestiário, né? Que os jogadores iam bater no Pato, porque ele foi displicente. Não que a violência deva ser usada, né? Mas que ele foi displicente, ele foi. Mas isso não é motivo para a violência. Agora, já falamos do Pato, do Corinthians, no Corinthians, né? Se ele voltar, vamos falar do jogo do Corinthians agora, no próximo domingo, às 5 da tarde, na Arena Corinthians. Contra quem? O Flamengo, clássico das duas maiores torcidas do Brasil. Para você, Gui, favorito ao Corinthians? Hoje o Corinthians já demonstrou um bom futebol no Maracanã, acho que no primeiro turno. Aí eu acho que agora o Corinthians tem tudo para ganhar esse jogo sem muita dificuldade, até porque o Flamengo vem recebendo crítica de que não sente a derrota, um time acomodado. Então eu acho que se o Corinthians for com tudo, acho que ele pode ter uma vitória tranquila. Não vou dizer se é fácil, porque é um clássico, mas eu acho que não vai ser um jogo tão difícil como seria com o Flamengo numa boa fase. Acho que o Corinthians é favorito porque vem mantendo uma regularidade. E o Flamengo vem de uma sequência muito ruim, o Oswaldo já está com o teste, já está sendo contestado já, e provavelmente vai cair antes do final do campeonato se o Flamengo não melhorar essa sequência. É, para lembrar que o Sheik não joga esse jogo, né? O Sheik foi suspenso. Ia voltar para o Corinthians, para sua velha casa, e outro que vai voltar mesmo para sua velha casa é o Paulo Guerreiro. Vamos lembrar aqui, né, uma historinha aqui para o nosso ouvinte, que nesse mesmo ano, né, o Guerreiro estava nessa novela, enquanto jogava no Corinthians, se ia renovar, se não ia renovar, se saía. Ele deu uma declaração que no Brasil só jogava no Corinthians, e aí depois parece que mudou de ideia, e durante a Copa América acertou sua ida ao Flamengo, com valores salariais. Se a gente tirar as luvas, né, as luvas são compensações que o time dá quando o jogador vai, quando o jogador é contratado, com as luvas o Guerreiro ia ganhar no total por mês R$900 mil. É uma boa grana. Mas juntando com o valor todo no contrato, é menos do que o Corinthians oferecia para ele. Então, para você, Matheus, o Guerreiro vai sofrer a pressão da torcida do Corinthians ou eles vão lembrar que o Guerreiro fez pelo Corinthians? É claro, aquele gol do Mundial. Será que vai ter um carinho assim na torcida do Corinthians ou é vaia nele? Ah, eu acredito que vai ser meio termo, cada um na sua, mas o importante para o Corinthians é apoiar, né? O Guerreiro, ele fez a escolha dele. Ele é um ótimo jogador, experiente. Eu acredito que ele não vai ligar. Talvez sinta por dentro, mas não demonstre isso. E faça a partida dele, porque ele é muito experiente, é um bom jogador, apesar do momento. Concordo com o Matheus. Eu acho que a torcida vai estar meio dividida aí entre vaias, entre simplesmente relevar que ele está jogando pelo Flamengo. Mas o Guerreiro, ele é um cara já bem vivido no futebol. Acho que ele não vai ligar muito para isso. Vai tentar, quem sabe, nesse joguinho aí, fazer um golzinho. E para você, Marcos, eu vou fazer uma pergunta, já vou dando a minha opinião em relação ao Guerreiro. Você acha que o Guerreiro fez certo? É que todo mundo diz, né? Todo mundo, eu digo a torcida, algumas outras pessoas também no meio esportivo, que o Guerreiro foi meio, digamos, traidor, né? Porque falou que não ia jogar, só que depois jogou. Na minha opinião, se o cara é profissional, se ele recebeu uma proposta que agradou a ele, né? Pra mim, na minha opinião, isso é profissionalismo. Ele em nenhum momento, sei lá, desrespeitou a camisa do Corinthians. Na minha opinião, a saída ao Flamengo foi conturbada, foi pelo meio que se deu, pela novela, que ele deu a esperança à torcida que ficava, mas no fim ele acho que ele fez o que foi melhor pra ele. Pra você, o Guerreiro pode ser taxado de traidor? Primeiramente, o Corinthians acertou em não ter renovado com ele, porque ele pedia muito e o Corinthians não tinha condição de pagar. E ele está sofrendo isso tudo pelas coisas que ele disse antes de sair do Corinthians, de que não jogaria em outro clube, mas a decisão dele de sair e receber o que ele está recebendo no Flamengo é completamente plausível. Não, eu acho que o que pegou realmente foi essa falta de palavra, né, dele falar que não jogaria em nenhum clube do Brasil, tirando o Corinthians, e depois mudou que não jogaria em nenhum clube de São Paulo. Mas tem gravado que ele falou antes que ele jogaria em nenhum clube do Brasil. E também tem a história que, como você me disse, que contando com as luvas, a proposta do Corinthians era, digamos, chamar dinheiro envolvido. E ele vai para o Flamengo, teoricamente, por menos, apesar de ganhar o salário ser maior. Então fica isso, tipo, ele sair do meu time para ganhar menos no outro. Então fica esse sentimento de traição. De qualquer forma, ele foi o cara do Mundial, ele deu um Mundial para o Corinthians, isso não pode esquecer. Mas acho que o que pegou não foi ele ter ido para o Flamengo, foi ele ter faltado com a palavra nesse sentido. E ele não só falou que só jogaria no Corinthians, no Brasil, como também quando chegou no Flamengo, falou que estava no maior time do mundo, né? Se eu não me engano. Falou algo parecido. Que tinha a maior torcida do maior torcida do Brasil. Então ele já chegou pro Flamengo. Já chegou o Corinthians. E falou que o Corinthians é o maior aí a capengar no campeonato. Então também tem essa. Ele provocou o Corinthians duas vezes. Eu não sei se a torcida vai receber ele tão bem assim. Lógico que vai ter alguns que vão aplaudir ou não vão nem ligar, mas acho que a maioria vai vaiar ele no jogo, sim. Mas essa também bem marcante, né? Porque ele vai voltar pro lugar onde ele fez história, colocou a história no papel, né? Ele fez os dois gols, os dois únicos gols do Corinthians no Mundial de 2012. Um contra o Al-Ahly, né? De cabeça. E depois aquele outro de cabeça contra o Chelsea. Então, acho que, sei lá, a torcida do Corinthians podia pegar mais leve, mas é coisa do futebol isso. A gente vê qualquer jogador que passou por um clube, depois que sai, volta, só que vestindo outra camisa, normalmente ele é vaiado, só se for outro jogador assim, que ídolo mesmo, que aconteceu alguma coisa, e a torcida bate palma. Para lembrar que a torcida do Corinthians, ela não tem esses muitos ídolos assim, então, o exemplo do Tevez, que aí tem uma saída muito conturbada, acho que até mais que a do Guerreiro, e acho que o único que eu lembro, assim, que realmente foi bem recebido por jogador do time, acho que foi o Marcelinho Carioca. É verdade, então, mas era o brasileiro. Então realmente, se fosse um time de bola do Corinthians com o Flamengo, eu não sei como seria a recepção. Mas historicamente, a sua do Corinthians, digamos que ela esquece um pouco dos ídolos ou se importa muito no momento, entendeu? apesar de eu ter, na minha opinião, o Guerreiro ter faltado com a palavra, mas a essência é muito do corintiano também. Mas é, Marcelinho Carioca, acho que tem bem mais história do que o Guerreiro, mas a gente não pode medir, né? Não dá pra medir a história, assim, qual foi melhor, qual foi é mais pesado, assim, mas acho que são casos diferentes, há casos e casos. Bom, já falamos de Palmeiras, já falamos de São Paulo, agora terminamos de falar do Corinthians, então vamos para o time da Baixada, Flavião, solta o hino do seu clube aí, o Santos. Com a vaga garantida na final, é muito improvável São Paulo conseguir reverter esse placar na Vila Belmiro na próxima quarta-feira, mas agora o Santos vai jogar pelo Campeonato Brasileiro. Desliga a chavinha da Copa do Brasil, liga a chavinha do Campeonato Brasileiro no sábado, amanhã às 6:30 no estádio Orlando Scarpelli contra o Figueirense. Foi um confronto das quartas de finais da Copa do Brasil que o Santos passou pelo Figueirense. Para você, Gui, qual o destaque desse jogo? Bom, eu acho que o destaque desse jogo, assim, acho que o Santos leva completo a mentalidade, né? Eu acho que é o único time dos quatro da Copa do Brasil que tenta, nas duas frentes, chegar a Libertadores. Mesmo ganhando a Copa do Brasil, acho que ele vai lutar pelo quarto lugar. Então, eu acredito que o ponto-chave é esse. Acho que o São Paulo agora vai ficar no Brasileiro, o Palmeiras vai ficar na Copa do Brasil com o Fluminense, e o Santos está focando nas duas frentes, é o que mais está jogando dos quatro. E acho que dessas do G4 também. Então, acho que o destaque mesmo é o time, a mentalidade do Santos como um todo. Desde a chegada do Dorival, o Santos vem apresentando o futebol mais vistoso do Campeonato Brasileiro e conseguindo jogar muito bem troca de passe e é favorito em ganhar a Copa do Brasil e conquistar a vaga também pelo Campeonato Brasileiro. É o Santos que venceu o Figueirense lá pela Copa do Brasil, agora vai o time misto, o Tampelini. Então, eu ia perguntar isso para vocês agora. O Dorival, ele fez o treino de hoje com os portões fechados, fez aquele mistério. Vendo que na quarta-feira tem um clássico, é claro que o confronto está praticamente ganho, mas você não pode vacilar num clássico, né? Na minha opinião, ele vai com o time mesclado, mas ele relacionou a maioria dos titulares. Quer dizer, todos os titulares ele relacionou, mas não sei, na minha opinião, deve entrar um ou outro reserva aí. Vocês querem que eu fale a lista dele? Os 23 que ele levou. Ah, pode ser, foi. Os goleiros Vanderlei e Vladimir, os laterais Daniel Guedes, Zeca e Chiquinho. Zagueiros Gustavo Henrique, David Braz, Werley e Paulo Ricardo. Volantes Renato, o Alisson, uma novidade, Alisson que estava machucado, aquele volante que nem bate ninguém não. Voltou Alisson, Lucas Otávio e Ledesma, chegou no Boca Juniors, está no Santos agora. Será que ele joga contra o Figueirense? Tá um bom jogo para estrear assim pelo Santos, né? E os meio-campistas, Marquinhos Gabriel, que está jogando muito, Lucas Lima, que também está jogando muito, Serginho, o Longini e o Léo Cittadini, os atacantes, o artilheiro Ricardo Oliveira, Giovani também agora pode voltar de lesão, né? É um bom jogo para pegar no ritmo, Nilson, Leandro e Neto Berola. Bom, pode falar, Marquinhos. Eu acredito que o Dorival não deve tirar o pé da partida de amanhã, não. Como vocês comentaram, o Santos está muito forte nas duas competições. Está praticamente garantido no jogo de quarta-feira. Então, acho que esse seja um fator para que o Santos chegue forte para a partida de amanhã também, diante do Figueirense. Eu acho que o Santos só não põe amanhã a equipe reserva realmente porque está muito bem no Campeonato Brasileiro. Entre as três equipes, Paulistas, Palmeiras, São Paulo e Santos, que estão na Copa do Brasil e no Brasileiro, eu acho que é a equipe que tem mais chances de ir para a Libertadores por qualquer um dos dois caminhos. E não sei, para mim o jogo de quarta-feira já está definido e eu entraria com uma equipe assim, quase que inteira reserva. Nossa, eu vi um trovão aqui, será que pegou na nossa gravação? Não, o Flávio falou que não, está tudo bem. Então, desculpe ouvir esse pequeno silêncio, só que assustou todo mundo aqui. Tomara que quando sairemos aqui todos estejamos bem. Pra gente tá caindo segundo o Flavião aqui, então vamos falar rápido pra gente sair correndo. Mas voltando ao jogo do Santos, eu acho que ele vai fazer aquela história, o jogo é fora de casa, né, contra o Figueirense sempre é um time complicado, também tá tá passando por um momento difícil no Brasileiro. Eu vou pegar a colocação do Figueirense. Ele tá em 15º com 34 pontos. Ele tá um ponto acima do Coritiba, que é o primeiro, e do Avaí, que é o 16º, primeiro time fora da zona. E o Santos tá sofrendo uma pressão pelos outros times pela briga do G4. Então eu acho melhor ele garantir, né? Pelo menos garantir alguma coisa. Se ele entrar com o time todo reserva contra o Figueirense fora de casa, eu acho que vai ser difícil. Não que o Santos vá perder, mas eu acho que vai ficar mais complicado. Então acho que um time misto aí seria mais cabível, né? O que você acha, Gui? Eu acho que o elenco do Santos está se mostrando mais forte do que eu esperava nesse Brasileiro. Eu acho que jogando o Coritiba lá com o time titular, e sem muita dificuldade, acho que o time reserva vai ter um pouco mais de dificuldade, ainda mais que o Campeonato Brasileiro é o foco do Figueirense, mas acho que é o favorito. Acho que não vai sofrer tanto para o Figueirense lá, apesar de ser um jogo sempre difícil. Figueirense é uma incógnita, né? Ele venceu o Flamengo muito bem, jogando mesmo estando na zona de rebaixamento, e pode surpreender o Santos ainda mais se for com o time misto ou reserva. Então, depende de como o Santos vai entrar. Entrando com o titular, acredito realmente na vitória do Santos. De repente, com mesclado com reserva, eu posso acreditar no Figueirense. Tenha mais time para vencer essa partida. Bom, o palpite rapidinho aqui já estabelecido. É o trovão, tô falando, é o fim do mundo chegando. Uma coisa que aconteceu hoje no Santos foi que o Al-Nassr, dos Emirados Árabes, o clube que é dono do Marquinhos Gabriel, né? O Marquinhos Gabriel jogava lá, deu uma interessada aí no jogador de novo, porque tá jogando demais. O Marquinhos Gabriel fez até gol no último jogo contra o São Paulo, só que o Marquinhos Gabriel diz que quer ficar, porque tá arrebentando no Santos, conseguiu essa vaga na ausência do Giovanni, então, muito provavelmente ele vai continuar, e falou que não quer voltar, quer disputar Libertadores para ele, né, com o Santos em 2016. Para você, Marcos, é um jogador que, se ficar no time, se sair, é ruim? É bom? Se ficar, é um jogador a mais que pode fazer a diferença? Isso aí vai fazer falta. O Marquinhos Gabriel vinha sendo o 12º jogador do Santos, e quando precisou ocupar a posição do Giovanni, ocupou muito bem, até melhor. E o Giovanni, em condições, não seria mais titular do Santos, acredito. Mesmo jogando muito bem também. Então, se sair, vai fazer muita falta. Eu também acho que ele vai fazer muita falta. Eu acho que quando o Giovanni saiu, todo mundo pensou, acho que não tem substituto à altura do Giovanni. E o Marcos Gabriel provou que ele não só é substituto à altura, como acho que está jogando mais. Concordo com o Marcos, acho que o Giovanni vai ficar um tempo no banco, mesmo se recuperando de lesão. Não por ser um mau jogador, mas pelo momento do Marquinhos Gabriel. E eu acho que ele é fundamental nesse time, que está muito encaixado. Acho que eu não mexeria, não. Eu tentaria renovar com ele, sim, se eu fosse o Santos. E também ninguém esperava, né, que o Marquinhos Gabriel fosse jogar tanto assim. No Palmeiras ele não jogou nada. Então, quando ele veio para o Santos, poderia ser uma daquelas contratações que ele só contrata para esquentar o banco ali, para entrar às vezes, mas ele mostrou que não é nada disso. E Marquinhos Gabriel arrebentando o Santos, provavelmente vai ficar para 2016 para ajudar o Santos, quem sabe, conquistar mais alguns títulos. E outra coisa que é interessante no mundo do futebol, muito importante, principalmente para nós brasileiros, é que hoje, sexta-feira, dia 23 de outubro de 2015, o Rei Pelé completa 75 anos de vida. Pelé é tricampeão mundial pelo Brasil, né, na seleção brasileira, as Copas de 58, 62 e 70, bicampeão mundial pelo Santos, bicampeão da Libertadores, 8 vezes campeão brasileiro, e 8 vezes campeão brasileiro não, né? Tipo, ele ganhou vários títulos brasileiros pelo Santos, e por aí vai. Para muitos, o melhor jogador de todos os tempos. Para você, Gustavo Yuzi, a gente não vai falar, o Pelé jogou muito, não sei o que, porque, né, isso acho que todo mundo sabe, mas vamos fazer um debate diferente. Qual a importância desse jogador? Acho que até para a imagem de nós brasileiros aqui, nossa, o prédio vai cair, eu tô falando. Tá vazando água aqui, já. Tá chovendo aqui dentro. Vamos concentrar aqui, porque tá difícil. A importância do Pelé para você, Gustavo Wilson? O Pelé. É essa pergunta, né? Muito bom. Pode falar o que seu coração sentir. Tá bom. O Pelé é um ídolo para a torcida santista, para o torcedor brasileiro de forma geral. que é inquestionável a importância dele na história do futebol brasileiro. É importante agora estar chegando nessa essa idade de 75 anos fazendo hoje. 75 anos, ele estava doente há um tempo atrás, é muito importante aí esse aniversário. Muito importante, né? É nóis. Mas alguém quer falar do ídolo, do rei Pelé? Falou tudo, né? É, mas acho que também não tem o que falar do Pelé, né? Eu falei essa notícia aqui porque é importante pro futebol. Porque acho que o rei Pelé, eu acho que é um dos... Não um dos únicos, mas um dos poucos ídolos remanescentes aqui que a torcida brasileira inteira, né, seja de qualquer time, gosta do Pelé, tudo pelo que ele fez pelo Santos e também pelo Brasil. Bom, falamos dos quatro grandes de São Paulo, falamos do Palmeiras primeiro, depois São Paulo, aí o Corinthians, agora o Santos. Vamos fazer um rápido comercial, um rápido intervalinho, vai beber sua água, vai, sei lá, fazer alguma coisa aí e depois... Voltamos já, então não saia daí, ou saia, sei lá. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente, e aqui você sempre encontra educação de qualidade, o ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, continuar nos nossos assuntos futebolísticos no Brasil, o grande Cruyff, da seleção holandesa de 74, né, do carrossel holandês, 74 e 78, não foi? Isso. É, o melhor jogador da Copa 74, ele infelizmente está passando por um momento difícil, está com câncer, né? A gente torce pelas melhoras do Cruyff. E como as pessoas aqui da bancada durante o intervalo ficavam me zoando, porque eu perguntei pro Gustavo qual é a importância do Pelé para ele, para você, Guilherme Souza, qual é a importância do Cruyff? Então, o Cruyff, ele criticou o Neymar, né? Acho que ele, mas ele sempre apareceu no futebol brasileiro, né? Eu acho que foi o maior jogador holandês, talvez o melhor jogador das duas Copas, 74 e 78. Eu acho que é um grande ídolo do futebol. Eu acho que a gente torce para uma melhora dele e espero que ele se recupere muito rápido. Boa, tá bem no improviso esse moleque, parabéns. Lembrando, o grande carrossel holandês, né? Não ganhou uma Copa, mas agradou a todos os amantes do futebol. Não, a produção tá falando aqui para mim, mas vou apenas ignorar essa pequena piada do nosso amigo Gabriel Tom Nicodemo, né? Que saiu da rádio, mas tudo bem. Bom, vamos voltar aqui a falar do Campeonato Brasileiro. Vamos dar aquele nosso geralzão que sempre damos no pré-jogo e também no pós-jogo. Agora, no caso, pré-jogo. Bom, vamos falar dos jogos, né? Já pré-jogo, vamos falar dos jogos. Depois a gente fala da classificação. No sábado, muitos jogos no sábado, 4 jogos no total. E uma coisa interessante é que vai ter jogo às 5 da tarde no sábado. Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã. Pra você, Matheus, favorito? Favorito Fluminense. Quanto? 2-1. Fluminense 1-0. Fluminense 2-0. Fluminense 2-1. Eu acho que vai ser 3-1 pro Fluminense. Mas eu não vou falar detalhadamente como eu falei do Palmeiras, porque meus poderes de mãe de Ná só funcionam em um jogo apenas. O outro jogo no Beira-Rio, às 6:30 da tarde, Internacional contra o Joinville. Acho que o Inter é favorito, né, Matheus? Inter favorito com facilidade, acredito. É, quanto? 3-0. Inter 2-0. Inter 4-0. 1-1, Maria Zebra. 1-1? Joinville, ó. Eu gosto de dar o contra aqui nesse jogo, né? Tem que ser, né? Dar o contra, hein? Por favor. Eu acho que vai ser 3-1 para o Internacional. Ai, ai. Esses meninos da rádio, viu? Essa sexta-feira. E já sobe na cabeça das pessoas. Bom, já falamos de Figueirense e Santos, de Palmeiras e Sport. Lembrando que Figueirense e Santos vai ser 6:30 no Orlando Scarpelli e Palmeiras e Sport no Pacaembu. Já falamos também de Corinthians e Flamengo, mas a gente não falou o resultado, ou falou? Agora não é resultado, não. Então, vou começar agora da outra ponta. Guilherme, quanto vai ser o jogo? Jogo. Que jogo? Corinthians e Flamengo. 3-1 Corinthians. 2-1 Corinthians. 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. Eu acho que vai ser 1-0 pro Corinthians. E Vasco e Grêmio? No Maracanã, hein? 5 da tarde. Dois. É um jogo interessante, porque o Vasco ali tentando escapar naquela fuga desesperadora. E o Grêmio tá mais ou menos, né? Tá em terceiro lugar, acho que ninguém tira. O Grêmio nunca sabe o que se esperar, né? É, então, e o Grêmio é interessante porque é um time bom, é um time bem organizado, mas tem jogo que me lembra o São Paulo, assim, sabe? Dá uns apagões, assim, não sabe o que tá fazendo. Uma bambiada. Mesmo em casa, ó, o cara tá... Hoje as pessoas estão bem piadistas hoje. Mas, na minha opinião, vai dar Vasco. 2-0. 2-1 Vasco, vai ter um gol de pênalti do Vasco, essa foto. 2-1 Grêmio. 1-1. 2-1 Vasco. Ai, ai, essa produção também não tá ajudando nada. Mas tudo bem, vamos continuar. Coritiba e São Paulo, falamos do jogo, mas a gente falou que Coritiba ia ganhar, né? Falou. Mas a gente falou o placar. Então, beleza. É o placar, a gente falou que Coritiba ia ganhar, né? Eu acho que vai dar empate. Vai ser 2-2. Acredito 1-0 Coritiba. 2-0 Coritiba. 3-1 São Paulo. 3-1 Coritiba. Temos uma ovelha negra aqui também. E outro jogo, o último jogo às 5 da tarde, clássico. O clássico de Florianópolis. Do Florianópolis, não, né? De Santa Catarina. Chapecoense e Avaí. Eu já coloco a Chape como favorita. Já tá na Sul-Americana. vai ganhar do River Plate, vai ganhar de 2x0 do Havaí. 1x0 para a Chapecoense. Chapecoense 3x2. 2x0 Chapecoense. 1x0 Havaí. 1x0 Havaí. Porque a Chapecoense vai estar focada para o outro que não junta. As pessoas estão dando contra aqui. Ah, tá difícil. Outro jogo agora às 6 da tarde, Goiás e Cruzeiro, no Serra Dourada, pra você, Gustavo Yuzi. Tô alterando as ordens aqui, e é isso mesmo, pra você, quando você assistir jogo. Acho que o Goiás vence por 1x0. 1x0 Goiás? Isso. Goiás, nessa crise, pois está em 18º e não ganha faz muito tempo, ó. Vai ganhar, ganha. Faz 4 jogos, 4 derrotas seguidas. No domingo começa a não prometo, mas acho que esse é 1x0. Vou com fé em você, tá? Tá bom. De quem? Do Eric. Eric. Isso. Eric está já vendido para o Fenerbahçe da Turquia. E para você, Marcos, quanto vai ser o jogo? Cruzeiro 2x0. E? 0x0. Matheus? 1x1. 1x1. Ó, eu vou com o Gustavo. 2x1 pro Goiás. E o outro gol vai ser do Felipe Menezes. Aí é complicado. Ó, já tô falando, né? E o último jogo, às 7h30. Horário de verão, tinha esquecido isso. Em vez de ser às 6h30, 7h30. Atlético Mineiro e Ponte Preta. A Ponte que tá jogando razoavelmente, não. Tá jogando bem, tá brigando até por Libertadores. E o Galo nessa busca incessante pra alcançar o Corinthians. Tá 8 pontos, tá bem difícil agora. Mas a esperança é a última que morre, né? Negue, pra você, quanto vai ser o jogo? Como são os palpites, 2x1 Galo de virada. 1x1. 2x1 Atlético Mineiro. Acredito em 2x2. 2x2? 2x2, que é o ponto complicando a vida do Galo. Eu acho que vai ser 3x2 pro Atlético Mineiro. Tá? Tá bom. Tá bom? Perfeito. Vontade. Bom, vamos falar rapidamente aqui a nossa classificação do Campeonato Brasileiro, porque o nosso tempo está esgotando, hein? Corinthians em primeiro com 67, Atlético Mineiro logo em seguida com 59, 8 pontos de diferença. Na minha opinião, já era, e acho que para todo mundo aqui também, né? Já conversamos bastante sobre isso. Em terceiro, o Grêmio com 55 e o Santos completa o G4 com 49 pontos. Depois o Palmeiras em quinto com 48, o São Paulo com 47 em sexto, o Internacional em sétimo com os mesmos 47 pontos e também com 47, a Ponte Preta em oitavo, Ponte Preta a 2 pontos do G4. Legal seria a Ponte na Libertadores, né? Ia ser bem interessante. Sport em nono com 46 e aí acho que fecha a briga para Libertadores, né? Depois vem Flamengo em décimo com 44, Cruzeiro em 11º com 41, Fluminense com 40 em 12º, seguido pelo Atlético Paranaense 13º com 39 pontos. Depois a Chapecoense com 38, Figueirense com 34 e o Avaí, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 33 pontos. E aí começa a zona do desespero. Coritiba com 33 pontos, Goiás com 31 pontos, Joinville com 30 pontos e o Vascão segurando a lanterna com 29 pontos. Será que o Vascão escapa? Acho que escapa. Não escapa. Não escapa. Escapa. E eu vou ser a... Vou tirar a 2x2, né? Vai escapar, porque eu acredito no Vasco. Bom time, grandes jogadores, grandes zagueiros. Grande técnico. O Vasco vai escapar. Bom, vamos mudar de esporte agora. O Arquibancada Mato também fala de outros esportes. A gente fala muito de outros esportes. Muito não, né? Mas a gente faz o que a gente pode. O Marcos tem informação pra gente aí sobre o vôlei feminino, né, Marcos? Liga Feminina Paulista de Vôlei. Na última quinta-feira, o vôlei Nestlé venceu o SESI São Paulo por 3-7-1. E agora está uma vitória de conquistar o título. É o tricampeão atual e defende o título. O próximo jogo, a decisão, é no domingo em Osasco, às 10 horas da tarde. Às 10 horas da manhã. 10 horas da tarde. 10 horas da tarde. Está confundindo todo mundo. E já que o Marcos falou em Osasco, hoje, infelizmente, a gente teve uma notícia que não agradou os amantes do vôlei. A Elisângela, jogadora do Osasco, jogadora de 37 anos, ela provavelmente vai encerrar a sua carreira, mas por um motivo que não é muito usual, né? Muito comum. 37 anos, tem muita lenha para queimar ainda, né? A gente já viu várias jogadoras, até a Fofão mesmo, que aposentou agora, tinha 42, se eu não estou enganado. Mas a Elisângela provavelmente vai parar. Por quê? Porque jogadoras. É, a maior pontuação é 7. Ou seja, uma craque, assim, a Jaqueline, por exemplo, ela tem 7 pontos. E aí você vai somando, ah, uma tem 7, outra tem 2, outra tem 4. E aí tem que dar 43. E todos os times agora da liga têm 43 ou estão lá perto de estourar. E aí a Elisângela não se encaixa em nenhum time da liga. Ou seja, ela não vai poder jogar. Ela pediu até uma carta para os times reduzirem ela no ranking. Ela tem um ponto. Ela tinha 3, né? Só que como ela tem 37 anos, foi reduzido para um ponto. Mas mesmo assim, não deu certo. E várias jogadoras, como a Jaqueline, a Camila Bright, a Fabiana, várias jogadoras postaram fotos de braços cruzados e fizeram um discurso, assim, digamos assim, falando de quão frustrante é isso, quão errado é esse ranking. E uma jogadora de seleção brasileira vai ter que, provavelmente, se aposentar forçadamente. É triste, né, Gui? O Brasil, ele não sabe reconhecer os ídolos, né? Ainda mais agora com a Olimpíada vindo, quem sabe eles ajudam com experiência, talvez pudesse ajudar de alguma forma. Mas parece que não fez nada pelo voleibol brasileiro, né? Eu acho que a gente tem um pouco essa cultura de não reconhecer muito os ídolos, né? É muito atual e tudo bem que ela pode não estar na fase que teve antes, mas ela merece essa chance, sim. Tomara que tenha uma reviravolta, porque realmente é bem triste. E a gente está com muito pouco tempo, agora a gente vai falar do basquete. O Matheus tem informações rápidas, Matheus, sobre o basquete. Bom, estão definidos os classificados para a próxima fase. Na noite de ontem, quinta-feira, o Franca bateu o Regatas Lima e o Lara venceu a Universidade. Os classificados para a próxima fase são Martins e Mogi das Cruzes pelo grupo A, Malvin e Obras Sanitárias pelo grupo B, Brasília e Quilmes pelo grupo C, e o Lara e o Franca fecham o último grupo. Os jogos vão ser disputados do dia 10 a 19 de novembro. Lembrando que essa é a Liga Sul-Americana de Basquete, seria uma Libertadores, né? Foi a que o Bauru ganhou na temporada passada e teve o direito de disputar o Mundial contra o Real Madrid. Bom, infelizmente, nosso tempo já acabou. Falamos muito de futebol, falamos de vôlei, também de basquete. Rapidinho, foi o que deu tempo, mas foi bom esse debate, gostei muito desse programa de hoje, desta sexta-feira. Muito boa noite pra você, Matheus. Boa noite, Tampelini. Matheus Pinheiro, hein? Matheus Pinheiro. Boa noite, Tampelini. Boa noite, querido ouvinte. Bom fim de semana. Pra você, Gustavão, boa noite pra você. Obrigado por estar aqui. Boa noite, Tampelini. Boa noite, ouvinte. Espero voltar mais vezes. Marcos Veloso, muito obrigado. Boa noite pra você também. Boa noite, Tampelini. Boa noite, ouvinte. Até a próxima. E Gui, muito boa noite pra você. Obrigado. Boa noite, Tampelini. Boa noite, caro ouvinte. Produção, logicamente. Espero voltar logo. Agradecendo também a nossa produção técnica do Flávio Rangel e do Gabriel Tom Nicodemo, que está fazendo essa despedida aqui com a gente. E bom fim de semana para você, nosso querido ouvinte. Escute a gente antes do seu rolê aí, da maquejada. Você, meu amigo e minha amiga maquenzista, vamos aproveitar com moderação sempre. Então, um forte abraço.